Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam muito bem-vindos ao cast do Efeito Massa, sim, ao cast do RPG Ocidental, ao cast do personagem talvez pegador. Sejam bem-vindos ao cast de Mass Effect, um jogo que tem uma galáxia dentro dele. E, para explorar essa galáxia, temos aqui conosco João, Mr. Bubbles, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas do cast passado, um cast musical, né? Temos conosco aqui João, que vai ler a sua cartinha. João, o que diz a sua cartinha? Oba, minha cartinha é do Marcos Vinícius, ele não botou cidade, não botou idade, mas ele mandou um olá para a galera da Orion. Olá, olá, olá, olá. Ele diz aqui que, como sempre, o cast estava maravilhoso. Gostei muito do assunto e gostaria de parabenizá-los também. Bom, gostei de todas as músicas, mesmo com ritmos diferentes, eram muito boas e não perderam as suas bases, o que ainda as torna nostálgica. Faltou pontuação aí, ficou difícil de ler, mas vamos lá. Esse aqui é o divertido da cartinha, né? Se você for pro lado da galera. É. Quando eu vi a música do Segundo Mundo de Sonic e a de Top Gear, cara, me vi com 9 anos de idade na frente de uma TV de tubo jogando no meu querido Mega Drive. Cara, nostalgia pura. No violão. Só uma pena aí que eu jogava no Mega Drive, né? Super Nintendo Superior. Mas ele dá 1001G para o cast. Boa. Ele também dá... muito rápido. Não deu pra pegar. É, eu sou bobo. Mas ele também dá parabéns pela coluna do General J. Sobre os jogos pra jogar no trampo, né? Como disse o... pra jogar no trampo, cara. De alguma forma, é. Ele gostaria também de sugerir um cast com comparações entre jogos que foram inspirados em outros, como Bayonetta, que vem do Devil May Cry. Dá pra dizer que Bayonetta veio do Devil May Cry? Entre outros, sim. Eu diria que, sei lá, Devil May Cry criou o gênero, então... Enfim... Eu acho que não criou o gênero, não, mas... Popularizou. Já deu um cast, vamos lá. Ele conseguiu, você conseguiu, cara. Você criou um assunto pro cast. Ativamente unlocked pra você, e um G. Bom, continuando aqui, então. Ou então, só sobre Bayonetta, já que ele prefere muito mais uma feiticeira gostosa que mata anjos com muito estilo do que um demônio que chora. Bayonetta me ganhou quando ajeitou os óculos pela primeira vez que usando a arma. Ai, não sei. Presta atenção nisso mesmo. É, né? Ele falou dos óculos, falou da arma. Uhum. Qual a primeira coisa que você olha numa mulher? Os olhos. Não sei. Faggotry will not be forgiven. Mas ele termina o e-mail dele com essa menção à Bayonetta, que eu não acho o jogo tão genial assim, mas essa é a cartinha do Marcos. Pô, eu gosto. Eu acho o jogo ferradão, cara. É que foi o tempo, né? Difícil a gente falar disso. Então, os jogadores de hoje não jogam muito esses jogos. Mas bacana. E como continua, valeu pela cartinha, né? Curti a cartinha. Bayonetta, bela menção. E Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Então, vou ler a carta do Aramis, que ele começa: e aí, galera da Orion, cast musical é sempre bem-vindo para colaborar na trilha sonora do ônibus. Da hora. É, mais um. E aí, ouçam, quando alguém estiver ouvindo funk no busão, ouçam BGM. Ele fala que é sempre bem-vindo, né? Mas ele vai ser crítico mais nessa cartinha. E apesar das escolhas terem sido bem bacanas, de terem sido apresentadas algumas versões bem interessantes, faltou vocês deixarem o link na página, e isso foi meio uma mancada, né? Ele tem toda a razão. A gente não colocou no dia, mas agora já tá lá. Quem ouviu e não pegou o link das músicas, a gente colocou lá, e só clicar no link lá que já vai estar lá no post. Aí ele fala que achou interessante três músicas: a versão do violão Top Gear, que foi o Lula que escolheu, né, Lula? Uhum. Eu era o acústico do cast. É, que ficou com. Ele fala que ficou com um toque meio Hillbilly, não entendi. Hillbilly? Talvez ele tenha querido falar Rockabilly, sei lá. Rockabilly, sei lá. Não, Hillbilly. É Hillbilly, na verdade, que é o meio... Não, como é que... Não sei se é o meio country, meio rock americano. Tá. Entendi, agora entendi. Meio texano da parada. Manjou agora, meu irmão, manjou, hein? Opa. Ele gostou também do tema da Terra, né? Que era da banda One Up. E dos temas do Zelda no ukulele. O ukulele é foda, cara. O ukulele é o cavaquinho dos gringos. Se um dia eu aprender a tocar algum instrumento de verdade na vida, vai ser o ukulele. Porque só tem 4 cordas, é pequenininha. É fácil, né? Fazer os acordes. E aí ele manda aqui também uns covers que ele gosta bastante, da usuária Lária 6683 no YouTube. E a gente pode colocar o link, né? Para as pessoas aí também ouvirem. Ele queria aproveitar também para tentar comprar a participação dele com duas sugestões. Oh, boa. Uma sugestão eu já dou, um Mass Effect para Homem Mal. Já é 50%, já está 50% paga a sua entrada. Então é pena que já foi, né? Mas você não falou qual versão, hein, Homem Mal? Qualquer uma, tem os dois mesmo, cara. Que vier, tá em lucro. Não tô em posição de exigir, não, cara. Ah, é? Ah, então beleza. Só não do PC, né? Eu recebo lá o convite o gift pelo Steam, né? Não, você não falou nem a versão. 1, 2, 3. Ele pode te mandar o Mass Effect 1 e falar, e aí, homem mal? Pode ser, eu jogo de novo. Não é ruim? É, beleza. Aqui, só uma informação aqui. Ele comentou da Lara, né? Que toca o Sonic no piano. É, eu acabei de ver aqui o vídeo e eu recomendo porque realmente ela é gata, viu? Recomendo. Porra, gatinha, mulher. Você não gostar do... Veja e ouça, né? Você dá um mute, né? Veja e ouça. Porra, eu tô vendo no mute, obviamente, meu amigo. Mas porra, gata. Ela ajeita os óculos no piano. Ela não usa óculos. Né? Mas é isso aí, já tá anotado aqui as suas sugestões, Aramis, valeu. Valeu pela cartinha aí. Hyde, o que diz a sua cartinha? Eu tenho duas cartinhas aqui, a primeira é do Diogo Semin, ele manda saudações instantes do planeta Orion. Orion é um planeta, né? Enfim. Planeta, tá. Tem Orion no Mass Effect? Tem Orion no Mass Effect? Tem. Close enough. Tem que ter, né? Tem que ter. Excelente cast, gosto muito quando falam sobre trilhas sonoras de games. Acho que já falei em algum cast anterior que meu iPod sempre tem algumas presentes. Sou mais fã das originais, porém algumas versões são realmente fantásticas. Gostei bastante das que vocês trouxeram. Mas a minha versão alternativa favorita é a sinfônica da trilha de Chrono Trigger. Tem lá no OS Remix. Ele não mandou o link, né? Mas deve ser fácil. É, fez igual a gente aí, ó. É, fez igual a gente, ó. Mancada. Mancada. E a outra cartinha que eu tenho aqui também é curtinha, que é do Devil Pony. Ele fala, para pessoal, vou pedir até a morte, coloque o Rio de volta no cast. Sou fã dele. Muito gente fina. Né? Calma. É, então, tem. Eu acredito que no próximo cast o Rio vai estar aí. Ele tá muito ocupado com o lançamento de Street Fighter vs Tekken. Não, é que tem um pessoal aqui no coisa que eles usam estratégias de Cubo Arc, tipo, nunca aparece, sabe, pra ficar hypado. Exatamente. É verdade. Todo mundo aprendeu isso com o Pascoal. É. Todo mundo aprendeu isso com o Pascoal. O setista faz isso agora, tá fazendo. O Memal fez por um tempo aí. A gente prefere o quem? Pronto, falei a verdade. Tá bom. Então, ele manda aqui faz justamente do Memal, né? O Memal foi morto? Tá sumido. Vai ver que ele tentou jogar Zelda, Majora's Mask, ficou louco. Oi, Memal. O que aconteceu? Não, cara, não passei perto de Zelda, não. Eu tava de férias mesmo. Beleza. E ele manda aqui uma sugestão de cast: Mulheres Gostosas dos Games. E aí, dá cast? Eu apoio. Ah, cara, até dá pra fazer, velho. Dá pra fazer sim, cara. Tem um amigo meu que deu uma sugestão boa também, que eu dei risada, que são os personagens mais viadinhos dos games. Cara, isso aí é mais polêmico do que Mulher Gostosa. Essa é fácil de fazer. Eu dei risada, né? Isso também vai ser muito polêmico, hein? Podem se preparar aí, a gente pode ter o site fechado depois desse cast. Se escolher um do homem mau, o pau fecha, hein? É, então. Manda abraço e esperando ansiosamente o videocast. Será que vai sair um dia o videocast? Vamos tentar, beleza. Valeu pela cartinha. Homem mau, o que diz a sua cartinha? Ó, mas é engraçado agora. Porque tem duas cartinhas pra ler ainda, e esses dias eu acabei lembrando muito forte desses dois caras que mandou as cartas, que eu tava passando na TV, assim, aí eu vi um filme, pensei neles, falei, putz, isso aqui deve ser um puta filme de terror pra eles, né? Que era um filme que estreou ano passado, chama Caçador de Trolls. É. Mas nossa, primeira cara, carta, você tinha falado do Wizards, cara, aquele filme lá da Nintendo. Nossa, também cai. Então a minha cartinha é do meu amigo troll favorito, meu favorito troll, que é o Rick Soares, que ele fala: fala, meus queridos amigos, tudo tranquilo? Estive meio ausente aí nas cartinhas, mas não pude deixar de comentar esse episódio do cast. Como vocês sabem, eu sou um apaixonado por música, e a música dentro dos videogames é uma paixão ao quadrado. Bom, sem me prolongar demais, vou deixar aqui uma das minhas favoritas. Ele cita Still Alive de Portal, que é clássico garantido. Garantido mesmo. A partir daqui, eu não conheço nenhuma, então se a pronúncia estiver errada, azar. É Baba Yetto, do Civilization. Essa também. Música ganhou um Grammy já, cara. Essa música ganhou? Ganhou. Nossa. Foi a primeira música de videogame. A... show da escolha, hein? Primeira música de videogame a ganhar um Grammy. Manjador extremo, hein? A segunda, a próxima é a Downstream do Braid. Muito boa. Fruta e linda também. Dois episódios atrás. E a última que ele cita é a Throwback Galaxy do Super Mario Galaxy 2. Ah, dispensa comentários também. É, boa, belíssimas escolhas, hein? Belíssimas escolhas, cheio da hora. Então ele falou assim: tem também a genial ideia posta no Skyward Sword, em que o main theme é a música Sarias. Eu tô usando uma tela grande aqui, meio difícil. Não sei se é Sarias ou Sarias. Sarias Lullaby, do Ocarina of Time, tocado ao contrário. Nossa, cara, isso é meio capeta, hein? Exatamente, isso que eu ia falar, isso é meio mas capeta. Mas fica bonita a música, por incrível que pareça, mesmo ao contrário, a música continua bonita. Olha isso, cara. É isso aí, meus queridos, eu fico aqui parabenizando a todos pelo excelente trabalho que vocês sempre fazem, deixando um grande abraço a todos os cartas e ouvintes, fui. Só um esse adendo aí na cartinha do Rick Soares, ele não falou, mas ele fez um cover aí da música do Mario, do Mario 64. É mesmo, eu lembro. Um cover bem legal aí, fez um medley, na verdade, né? Uhum. Então tá o link aí também. Fez um quê? Uma mistura. Fez um medley. É. Pupurri, isso aí. Ah, tá. É melhor, né? Tô que nem o Silvio Santos, cara, tem que ser... Não pode usar nada de outro idioma, não. Porra, sacaneou o Silvio Santos e tá pedindo um joguinho pra galera aí? Que porra é essa, bicho? Eu sou que nem o Silvio Santos, eu sou a favor do Caster. Sou a favor do computador da Microsoft. Ah, não, calma aí, você ainda não pediu... A favor da MTV. Você ainda não pediu o joguinho, cara. A gente tá numa fenda temporal, puta merda. Tinha esquecido disso. Tá vendo? Você criou um mind. Mas ele pediu aí. Depois a galera vai entender a piada no final. Bacana. Mas valeu pela cartinha, Rick. Eu vou emendar a última cartinha aqui do camaradão do Rick, né? Parceiraço dele, Dinho Corleone. Né? Ele concorda. Primeiro, ele não colocou na carta, mas eu tenho certeza que ele concorda sobre a música do Mario Galaxy. Que o Rick... Ah, tenho certeza. Que a música do Mario Galaxy. Ele vai matar a gente, hein? Ele vai matar. Não, ele não vai matar, não, cara. Ele vai entender. E, pô, a caixinha dele foi legal, cara. Boa noite, galera da Orion. Ele acertou o horário, hein? Acertou o horário. Meu nome é Alexandre Stefanoni Jr. e sou cadastrado no site como Dinho Corleone. É com imenso prazer que venho agradecer vocês pelo ótimo sitecast que vocês vêm mantendo há muito tempo. Cara, obrigado, é difícil. O há muito tempo é o mais difícil. Todo mundo sabe aqui. Comecei a ouvir vocês em 2010 do nada, procurando o site de games na net, e quando achei o site de vocês, nunca mais deixei de acessar pelo menos duas vezes ao dia. Pô, cara, a gente tá com um acesso pra caramba. Duas vezes ao dia, faz a continha aí desde 2010, é bacana. Venho aqui pedir, se possível, vocês fizerem um cast sobre o jogo Heavy Rain do PlayStation 3. Cara, ele sempre pede isso na comunidade. É, tipo assim, a gente tá devendo, né? Tá na fila. Ah, mas não merece não, cara. O chato também não merece. Vou até falar pra ele, ó. Tô jogando um jogo da hora esses dias aí, que é o Kirby Return to Dreamland. É, show de bola, cara. Você tá trolando, né? Tudo isso era vontade de trollar, meu irmão. Também, mas tô falando, pior que eu tô jogando mesmo, eu e minha namorada, e aí o jogo é bem divertido mesmo. Da hora, legal. Ó, só um adendo aqui, não teve cast ainda sobre o... Ai, meu Deus, falhou o nome agora aí do jogo que o Jim recomendou, qual que foi? Heavy Rain. Não tem, mas também é muito ruim, é, isso aí mesmo. Mas também, ainda, tanto o Heavy Rain quanto aquele outro da Quantum Solace lá, que eu também esqueci o nome. É, não teve o cast sobre ele, mas também... Indigo Prophecy, muito bem. Mas também ainda não teve cast sobre a série Mario Galaxy, então, primeiro... Nossa, pode crer, né? Rick Soares já teve, hein? Já teve Mario Galaxy. Já teve. Ah, mas não precisa ficar, tipo Heavy Rain, jogo ruim, tipo, os carinha é pior e teve dois. Oh, nossa, é. Exatamente, né? Não gosto de Skyrim também, não. Pra mim tá igual. Vamos matar a gente. Ah, homem mal. Você não participou do Skyrim. Heavy Rain, você participa? Ah, eu participo, cara. Aê, beleza, Eu tô tendo muita insônia. Não, aí com Heavy Rain eu vou poder dormir. É jogo de quem gosta mais de assistir do que jogar. Quem gosta mais de história gosta de Heavy Rain. Então não tô dormindo direito, cara. Aí vocês falando de Heavy Rain, eu vou, cochilar muito. Quem gosta de narrativa, essas coisas, vai amar Heavy Rain. Né? É, eu tava no mudo aqui, porque quando vocês falaram mal de Skyrim, eu tava xingando aqui em respeito aos ouvintes. Eu mutei meu microfone. Se for possível, ele gostaria de participar. Então, ou seja, ele não tá só pedindo o cast, ele tá se dispondo a encher essa laje, cara. Então, tá aí. Deu um obrigado a todos, fiquem com Deus e valeu, galera. Então, mas tá, cara, tá anotado, tá na fila que a gente precisa jogar direito, né? Fazer um negócio legal. Mas a gente também pensa em chamar, sim. Precisamos da ajuda de vocês pra fazer isso. Mas é isso, obrigado pela cartinha. E, Raid, temos recadinhos? Agradecer a todo mundo aí que mandou e-mail. Teve muito e-mail esse último cast, não tem como a gente ler tudo, mas a gente vai colocar no post, eu prometo que a gente vai colocar no post os links que o pessoal mandou aí, né? E mandem mais cartinhas pra gente, enviem sugestões de cast, curtam lá no Facebook, sigam no Twitter e espalhem a palavra do OrionCast. É isso, valeu e vamos para o assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, né? Vamos falar de Mass Effect. O que é Mass Effect? Mass Effect é um pseudo action RPG que tem um universo gigantesco e uma pá de personagem. Tem um amplo detalhamento nos acontecimentos que precedem o game e você pode customizar o personagem principal. E tem como base um combate que é meio parecido com Gears, né? Homem Mal, que é especialista em Mass Effect aqui, João também. Mais ou menos, né? Que não, mais dá ou pra, menos. É, não dá pra correr, né? Que o útero dos dois é o mesmo, né, cara? É a Unreal. Unreal Engine 3. Unreal Engine 3? É, então. Beleza. Nasceram da mesma mãe. Uhum. Mas por que você acha que os caras... Você acha que ia ficar mais fácil de jogar ou atrair esse tipo de jogador? Não sei. Quem já jogou Mass Effect aqui? O Mr. Bubbles, que achou ele, assim, meio disfarçado de RPG? Até achei curioso o homem mal ter colocado o pseudo RPG, porque não, ele é meio isso mesmo, né? Ele, tipo, é um pouco de RPG, mas ele é mais shooter, principalmente a partir do 2, né? Ele abandona bastante a parte de RPG e vai pro shooter, o que eu acho que foi até uma boa decisão. Uhum. Então, eu acho que ele é meio um RPG meio camuflado, assim, alguém falou, não quero RPG, aí o cara do desenvolvedor saiu enfiando umas coisinhas aqui, uma coisinha ali, com outro nome. Ele é RPG, assim, ele tem praticamente todos os elementos, mas na parte do combate mesmo, assim, você acaba não precisando usar muito. Eu, por exemplo, terminei o primeiro. Hã? É por isso que presta. Eu terminei o primeiro e o segundo e eu não usei praticamente nada Bom, a gente entra na parte dos eu vou fazer advogado lá, mas. João, vamos fazer advogado do diabo. João, você concorda que é um pseudo action RPG? Eu acho que hoje em dia a linha do RPG já não existe tanto, né, cara? Ela tá meio borrada. Hoje em dia tudo tem elemento de RPG, mas, assim, em questão de jogabilidade, certamente o centro, né, o core do jogo é a ação, mas os elementos de RPG estão todos ali, né, cara? No level up, nas habilidades, na customização de armas. Até na exploração também, né? Claro, na exploração principalmente. Mas acho que cabe sim chamar de um de um pseudo RPG ou de um action RPG mesmo, né? Uhum. E entrando nessa onda aí, né, dos jogos de tiro em terceira pessoa ou third person shooter, que ele pegou a onda do mecanismo aí do Gears of War, utiliza a mesma engine, no mesmo ano que saiu Mass Effect, saiu o Modern Warfare 1, e foi um jogo que fez um baita, aliás, aquele ano foi o Call of Duty 4, Halo 3 e o Mario Galaxy, e saiu pouco e BioShock. Antes, e BioShock, tipo, é que BioShock não foi um sucesso comercial como todos esses, né, então, tipo assim, foi um jogo inovador e tudo, mas nem chega perto do sucesso deles, mas eu lembro, cara, foi o GOT dos RPGs. Não, foi o BioShock foi o GOT. Tanto que o GOT daquele ano, a maioria levou Mario, cara. Então, mas a maioria Spike, Mario levou nossa base. Ah, tá, o Spike, o Spike levou o BioShock, eu lembro do Big Dead. É por isso que eu acho que o Mass Effect ele é essa visão em terceira pessoa. Eu acho que se ele saísse depois, ele era FPS. Uhum. Pois é, cara, mas eu lembro que ele levou o RPG do ano. Ele levou na Game Trailers. Era o único RPG. Era o único também, né? Não tinha muita coisa. Não tinha como não levar. É. Né? E, bom, e falando dessa parte, né? Pouco explorado, né, nos jogos do gênero e nos consoles, a construção do personagem ela é muito complexa. Não dá pra escolher rosto, sexo, nome do personagem, exatamente como um RPG. Sim. Né? Mas ele pode escolher quem ele foi no passado, né? Determinar como o seu personagem vai ser, se ser bonzinho, mal, se ser pegador, herói, vilão. E aí, você conseguiu pegar? Todo mundo pegou alguém aqui no jogo? Porque isso deu uma maior polêmica, né? Vocês lembram disso daí? Foi quente mesmo a história do Sexbox. É do Sexbox, que tinha cenas de sexo no videogame, pá. Aí teve uma reportagem na Fox News, aí veio uma mulher lá descer a lenha no jogo... Mas aí os caras classificaram o jogo como se fosse jogo pra criança, e não é, né? A classificação dele é... É mature, Mass Effect, né, meu irmão? É. Mature. É, isso aí é a maior besteira, meu. Tipo, tem violência, a maioria dos jogos tem, tipo, violência dada com pau, e os caras ficam pegando por besteira. Uhum. Mas é que eu acho que foi chamativo, acho que a vontade de trollar foi muito grande. Porque na época ele era um exclusivo do Xbox. Xbox, Sexbox, entende? Você precisa fazer notícia. Rimava muito. Acho que pra não perder a rima, os caras criaram a notícia. Cara. Literalmente. Porque não tinha nada a ver. Os caras falaram que é pra criança. Não é um jogo pra criança, cara. Não é. O bom que foi muito épico, né? Que foi o cara da Game Trailers lá. Falar lá com... participar da reportagem, aí a menina lá, que ela é socióloga, alguma coisa assim, e a repórter falando um monte, ele vira e fala, vocês jogaram o jogo? Foi muito self-troll. Bom, o jogo também... Só comentando aqui um pouquinho em cima dessa parte que você falou sobre a customização inicial, isso me lembrou, cara, um problema que a gente vê na série The Elder Scrolls, um problema entre aspas, né? Que o jogo deixa tudo muito aberto sobre o passado do personagem. Porque os jogos, em geral, né, eles começam a... Eles têm que mostrar aventura, têm que mostrar ação pro jogador logo no começo. Então eles meio que cortam aquele primeiro ato, né, digamos assim, primeiro ato literário, que é conhecer o personagem, saber o passado, saber a história, saber as motivações dele. Os jogos geralmente cortam isso pra poder colocar o jogador logo no segundo ato ali, que é onde ocorre a ação, onde desenrola a história. E, por exemplo, na série The Elder Scrolls, que a gente comentou no cast, né, alguns casts passados, não é preenchido esse buraco. Mas a equipe da BioWare teve a preocupação de dar um passado ao Shepard, né? Porque, por mais que na série The Elder Scrolls o foco seja no universo, na série Mass Effect o foco é no Shepard, né? A gente tá vivendo a história daquele personagem. Então, pra isso, é muito, muito importante pra caracterização do personagem dar um passado a ele. Então, durante a criação do personagem, a gente, apesar de customizar a aparência, né? O olho, a boca, não sei o quê, o gênero do seu personagem, você também customiza o passado dele, a psique dele, né? E isso é fundamental, assim, pra como a gente vai encarnar aquele personagem, né? Então, isso é uma das coisas que eu falei, um puto elemento RPG que eles enfiaram lá dentro sem ninguém perceber, cara. Porque eu nunca fui jogar RPG no console, mas essa história de você escolher um personagem, escolher um background, pra mim, cara, é RPG de tabuleiro, cara. Sim, verdade. O que eu acho legal disso tudo é que você escolhe isso e ele passa pros jogos seguintes, né? Passa. Cara, é tão curioso isso que na primeira vez que eu joguei, né, eu criei o Shepard como Earthborn, que sobreviveu a um massacre e só ele foi sobrevivente. E tipo assim, eu importei meu save pro Mass Effect 2 e eu li essa história o tempo todo, eles sempre comentando, e eu nunca eu demorei muito pra me tocar, assim, de que eles comentavam desse sobrevivido a um ataque lá do... Agora eu não vou me lembrar o nome da raça alienígena que atacou, e o Shepard falando que sobrevivente. Eles referiam a isso no jogo o tempo inteiro, e eu demorei muito pra me tocar, que foi a escolha que eu tive lá na criação de personagem. Eu achei que era algo inerente ao Shepard, independente das escolhas que você tomasse. Mas não, foi algo que eu decidi ali no começo, sabe? Que pra mim é ele ter sobrevivido àquele ataque é algo extremamente decisivo na formação do caráter do Shepard, e que foi eu que decidi, sabe? Isso é muito legal. Bacana. É, então, eu também escolhi o Earthborn lá, que ele é criado lá que ele é criado nas ruas, na gangue. Sim, meu, é malandrão, cara. Sim, meu, ele é Warriors, cara. Ah, e o seu? É, o Swan, cara. O seu foi solo survivor também? Opa, foi. Então, a gente teve a mesma história, cara, e pra mim, tipo, isso é muito... Não, e engraçado que, assim, você falou desse lado, eu lembrei do outro lado, que fala que ele era um criminosinho de merda, participava de uma gangue e tal, uhum. E tem uma side quest que você encontra um dos membros dessa gangue e ele te pede uns favores. Putz, cara, olha isso. Eu essa não você isso, perdeu? Cara. Perdi. Sim, tem um cara que você, se eu não me engano, lá no Citadel mesmo. Seu passado te condena. É, então. E aí o cara chega e fala, e aí, meu, eu esqueci o nome da gangue deles lá, cara. Mas tem isso mesmo, você encontra o cara, ele te pede favor. Porra, cara, que show, cara, que show. Show de bola. É, uma das coisas que chama a atenção na franquia também são as escolhas de diálogo, né? Eu lembro que teve uma que a gente até comentou aqui, quando a gente tava gravando um cast, né? Ele dá uma porrada. Pode crer. Dá uma porrada na jornalista. Então, dá uma porrada na jornalista, cara. Se fosse no Mass Effect 2, poderia ter sido uma alusão, se fosse uma jornalista da Fox. Mas, tipo assim, como era no Mass Effect, se eu não me engano, era isso um, era no, né? Mass Effect 1, então era, não tinha como os caras preverem, né? Tipo assim, porrada ainda mais em jornalista. Né? Mas o legal é que você encontra lá no 2. Encontra lá no 2. Pode... Ela já vem já com os dois pés atrás já. Ah, é? Ela já tá vendo de capacete conversar com você? Já. E engraçado que, assim, nas opções de diálogo lá não tem a opção dar uma porrada na jornalista. Exato. Tem lá, tipo, a opção que ele vai ser educado com ela e a opção que ele vai ser grosso, né? Como ela fodeu com ele. Você escolhe a opção dele ser grosso, né? Você acha que ele vai falar alguma coisa grossa com ela? Fala nada, é na lata mesmo, cara. E já que a gente vai explorar esse aspecto da escolha de diálogos, né, do Mass Effect, é interessante como ele é bem feito, cara, e como até hoje nenhum jogo conseguiu emular o que Mass Effect faz. Porque, por exemplo, comparando novamente, né, a série The Elder Scrolls, você escolhe exatamente o que seu personagem fala, né? Se você tem lá algumas escolhas de diálogo, o que você colocou ali é o que seu personagem falou para o NPC. Em outro jogo faz isso exatamente o oposto, que não é um RPG, é o L.A. Noire. O L.A. Noire você tem três escolhas, que seria duvidar, acreditar, ou... Você tem a ação que o seu personagem vai tomar. É isso que eu ia falar. Exatamente, a ação que ele vai tomar. Você vai duvidar do NPC, se ele vai acreditar no NPC, ou se ele vai falar que o NPC tá mentindo. E isso, pra mim, né, eu acho que na minha opinião, ficou meio quebrado, porque você não sabia exatamente o que o Cole Phelps, né, iria dizer. E, tipo assim, você iria duvidar, mas não sabia qual a reação que ele ia tomar naquela dúvida. Então, isso pra mim... Como será, né? Eu escolhi como será. Exatamente. Isso pra mim ficou um pouco deslocado, ficou um pouco confuso. Já no Mass Effect, você não tem a fala exata que o Shepard vai tomar, mas você tem o sentimento que ele vai passar naquela fala. Eu teria a ideia, assim, tipo... Uh-huh. Você tem a ideia... Algumas vezes é vaga, mas tem. Cara, pra mim funcionou tão bem, cara, na maioria das vezes. Até eu não consigo lembrar. Porrada, hein? Sim, cara. Não, mas eu reconheço que é muito mais desafiador você fazer assim, porque fica menos você decide. Claro, eu falo que essa parte de diálogo de jogos como Fallout, de jogos como Skyrim mesmo, é muito você jogar, você decide. Eu gosto mais desses jogos, não pelas escolhas. Fallout eu gosto mais pela construção do personagem, que é o que faz o jogo pra mim, do que pelas escolhas em si. né? Agora, essa parada do Mass Effect é muito porque você faz a escolha, mas você efetivamente faz a escolha, mas o sentimento já tá pré-gravado. Sim, é mesmo exato. Como se você misturasse assim um pouco de CG com a escolha, sacou? É, depois que você faz a escolha, você ainda fica na surpresa pra ver o que o chefe vai fazer. Exato, é isso. Você não sabe muito bem como ele vai reagir, né? Você tem uma mistura, acho que, de cena muito bem gravada de jogo linear, com escolhas de improvisação do ator, né? É. E o melhor que é constante, tipo, igual o João falou do L.A. Noir. O L.A. Noir, você tem essas opções, mas ele não é constante, o humor do personagem. Por exemplo, você escolhe que é verdade, ele fala, não, acredito em você. Aí a próxima pergunta, você escolhe que é mentira, ele, você tá mentindo pra mim? Que não sei o quê. Aí você escolhe que é verdade na outra, não, tudo bem. Tipo, no Mass Effect, mesmo que você alterne, tipo, entre uma resposta mais grossa e uma resposta mais educada, tipo, acompanha o ritmo da conversa ali, não fica aquele negócio discrepante igual no L.A. Noir. É verdade, cara. É show de bola. Pô, e ainda falando, eu vou ter que parar o cast pra isso, né? Homem mal, a galera tava cobrando a sua presença, viu? A galera tem cobrado, tá aqui, viu, galera? Agora, já que eu vou fazer a escolha aqui, vou ver se vai ser educadinho ou não. É, dá um sorriso pra galera aí, homem mal. É bem difícil, mas vocês me deram férias, pô. Escolhe Zelda, escolhe Skyrim, jogos artísticos, férias, porra. Jogos artísticos, cara. Da hora. Mas eu tenho sabia uma que a reação seria essa. Eu tenho uma denúncia a fazer aos ouvintes. Ouvintes, nesse momento eu tô olhando aqui pra tela do Skype. O Homem Mal está usando um avatar do Adventure Time, daquele desenhozinho do Cartoon Network. Cara. Pô, esse desenho. Acredita se quiser. Cara. Esse desenho é muito bom. É muito bom. Mas eu não queria. Que o fim é muito bom. Não, é muito bom, cara, mas eu nunca esperaria você usando isso. Apesar que é bom. Engraçado, né? É o lobo em pele de cordeiro. É o lobo em pele de cordeiro. Isso daí, na realidade, você tá camuflado, né, homem mal? Você tá camperando, né, com esse negócio da campinha, esse desenho. Mas é engraçado, né, com tudo isso que a gente falou, de ser duro ou não, a gente falou da cena de sexo que pode ter no jogo, o Shepard pode pegar alguém, só que eles não tratam isso como só pegada. O Shepard pode se apaixonar no game, entende? Então, gente, é só mais que pegar, não é só mais a pegada, tem amor, assim, entende? Tem um envolvimento, não é assim tão vulgar quanto o pessoal pensa. Deixa eu só aproveitar e deixar todo mundo triste, porque depois que você falou de cena de sexo, eu acho que 5-6 pessoas já saiu pra comprar o game esse momento. Tem uma meia bunda no jogo, vai. Vamos exatamente. Aparece uma banda de bunda, só. É, ao contrário do que a Fox disse, não tem então, nu completo, entendeu? Tem meia bunda, cara. Na realidade, em qualquer programa da tarde ou comercial de cerveja, você vai ver muito mais do que o Mass Effect. Isso novela. Se você conseguir no jogo. Vai ser muito menos custoso, né, cara? Porque o Mass Effect você tem que jogar umas 15 horas pra chegar numa cena dessa. Não vale a pena, galera. Então. Pela pegada, não vale a pena, galera. Tanto que eu falei até na época do Mass Effect, que eu não sei quem falou, né? O Shepard é pegador. Eu falei, o Shepard levou 15 horas pra pegar a Ashley. Meu, o Nico Bellic já pegou a mina ali em 5 minutos de jogo, cara. Meu, se você quer putaria, vai jogar GTA 4. Exatamente. Ou vai ver alguns programas de TV. Beleza. E falando do Mass Effect em si, né, que é o que dá nome ao jogo, então, e até a gente falar disso, a pessoa fala, mas o que é Mass Effect? A pessoa fica brincando que é efeito massa, né? Se engorda, esse tipo de coisa, né? Então tem várias piadinhas com o nome. Mass Effect é o quê? Ele é um relay que funciona como um túnel expresso. Então ele permite, digamos assim, que ele te dispara a velocidade da luz, homem mal ou João, que são mais antenados com tecnologia. Vocês podem explicar fisicamente como funciona o Mass Effect Relay? Eu acho que não, porque a física... A nossa física, ela não tem uma explicação lógica pra isso, né, cara? Na verdade, o Mass Relay... Eu só sei que no começo do jogo, ó, só pro pessoal ter ideia, já falam que a descoberta disso daí, dessa tecnologia, eles falam que é a maior descoberta da humanidade lá. Então, eu lembro que você leu isso no começo do jogo. Foi que a humanidade estava começando a se expandindo, né, pelo sistema solar... Eles encontraram numa estação em Marte relíquias de uma civilização alienígena já extinta há milhares de anos. É. Aí, a partir disso, eles começaram a estudar essa relíquia, o que levou eles a encontrar esse Mesrilei, né, que chamam, que é nada mais é do que o que, cara? Ele é, não, estilingue, ó, sabe? Não, ele eu vou simplificar, assim, ó, simples, fácil. Igual você falou aí, eles acharam esse treco aí lá em Marte, porque era tipo uma máquina, e que dessa máquina eles conseguiram desenvolver a tecnologia de viajar mais rápido que a luz. Ó, então, cara, o Mesrilei não é nada mais, nada menos do que uma estação de metrô. É, ele usa aquele negócio de... aquela teoria do buraco de minhoca. Isso, né, que exatamente. Você corta o espaço e pra conseguir fazer as viagens super longas lá, que é através da galáxia, né? Ele viaja de um Mesrilei pra outro. É uma estação de metrô. Quando você for jogar lá, você vai ver que você vai ter que chegar em determinado lugar, você vai ter que ir pegar um Mesrilei até um sistema solar, de lá pegar o outro, fazer baldeação. Então, e pra vocês terem ideia disso daí, né? Então, mas foi isso que permitiu a raça humana se expandir pela galáxia, né? Atingir distâncias maiores, assim. É, e pra vocês terem uma ideia de comparação aqui, tem um lugar, né, na galáxia, uma cidade, que mais ou menos equivale à estação da Sé do metrô aqui em São Paulo, que é onde cruza tudo, entende? Que é o quê? Estação, Citadel, desembarque pelo lado esquerdo do trem, por aí vai. Então essa daí é praticamente a ONU intergaláctica, né? Onde todos os chefes de Estado, representantes de várias raças, eles ficam lá, né? Então, digamos assim, entre os Mass Effects, a Sé seria uma boa comparação, meu irmão. Com certeza, cara, seria o marco zero da galáxia ali, ó. E você vê como o negócio funciona. Por exemplo, a Zona Leste é uma região muito longe aqui em São Paulo, né? Então tem um relé da Zona Leste que dá na Sé, chamado Linha Vermelha. Então, exatamente. Brinca aí. Então, só que aqui o relé para quando chove, né? No jogo acho que ele não para quando chove. É, né? Situando algumas coisas, né? Em Citadel, existe um grupo, né, na galáxia chamado Spectre, que é um grupo de elite que funciona como uma polícia do universo, né? Então eles policiam a galáxia inteira. Eles não respondem para a bandeira de nenhuma etnia, né, de nenhum povo, né, que existem várias raças, né, os humanos são apenas uma delas, né, entre a galáxia. Eles respondem direto ao Conselho de Citadel, que é formado por várias raças, e eles são tipo assim, é a SWAT do espaço, ou 007, alguma coisa assim. A gente pode comparar. É a super polícia de elite do espaço. Se tivesse existido uma polícia da ONU, né? Uhum. Eles são praticamente a ONU mesmo. Tipo, não responde a ninguém, faz o que quiser, invade quem quiser. Atira primeiro, depois pergunta o nome. É, então. No geral, sobe o morro a hora que quiser. Pode crer. Beleza. E também tem os Proteus, que é a raça anciã, os velhos, né? Os velhos ancião. E que eles levam o crédito por ter construído o Citadel e as estações de metrô ou os Mass Relays aí intergalácticos. Que na verdade no Mass Effect a raça humana, ela é a mais nova a se juntar à Citadel, sim, né? Sim. No começo do Mass Effect 1. O que eu sinto assim é que a raça humana é uma raça meia boca. Não, mas é porque tipo ela assim, é a mais nova. Ninguém é muito confiável, o pessoal então, não confia muito nos humanos. No começo do 1, faz 40 anos, se eu não me engano, o homem mal pode me... Mais ou menos isso 40 mesmo. Anos, por aí, que a raça humana descobriu o Mesrilei e teve contato com as outras raças, então ainda... Ela tá ainda ganhando confiança das outras. Então. Aí, pra surpresa de vocês, né, o primeiro contato que os humanos teve com os alienígenas foi em guerra com os Turians, né? Então... Foi a guerra do primeiro contato. Tanto que uma coisa que é até falado no jogo, até da raça do sapão lá do Rex, que é uma coisa que eles não falam. Que é o Sleep do Star Fox. O Rex é o Sleep do Star Fox que cresceu. Então, a coisa que eles não falam muito é que eles acham que o planeta Terra, ele não estava preparado psicologicamente para encontrar outras raças e fazer então, parte... Acham que nós é meia boca, cara. Nós é a favela do universo, cara. Acho que a gente não está preparado para viver em harmonia com outras raças. Tipo, o pessoal da Terra é tudo bully, tudo brigão. É, do terceiro mundo aqui, cara. É o terceiro... Então. Não, seria, não sei como se a gente falaria o termo terceiro mundo no universo, sem aplicar a nível universal, assim. Mas é aí já. É o terceiro sistema, pronto. É o terceiro sistema, né? O terceiro sistema. Fala aí, aquele povo lá, aquele planetinha lá perto do sistema solar lá. É. A gentinha, cara, a gentinha do cão. A gentalha, a gentalha. Não se misturem. Mas falando já da sinopse, né, do Mass Effect 1, vamos ver aqui o diretor colocou, aqui o diretor da pau colocou sobre a sinopse. Então, o personagem que a gente já falou bastante, né, o Shepard, ele tá sendo testado para se tornar o primeiro humano a fazer parte do time Spectre, fazer parte dessa polícia super ferrada aí da galáxia. Fudeu, o primeiro corrupto do Spectre, o primeiro, Spectre, o primeiro, né? Corrupto dos Spectre. Ele é o 02, né? Pode crer. Nunca será, nunca será. Mas, né, mas é pra ter história, né, sempre tem o mas. Mas ao visitar uma colônia da Terra para buscar um artefato Protean, descobre que a mesma foi atacada por uma raça, que vive longe da civilização há anos. Uma raça de máquinas chamadas Geth, lideradas por um Spectre desertor que, né, leva o nome de Saren. Né? Durante a confusão, o Shepard toca esse artefato e começa a ter visões do futuro, destino da galáxia, adivinhar números da Mega Sena. Opa, não. Não, isso não tá na pauta. É, o mesmo, sem entender o que ocorre, sabe que nada vai acabar bem. Isso que ele nem foi na cartomante, hein? Então, o Shepard acaba descobrindo que a cada 50 mil anos, tempo pra cacete, hein? Uma raça misteriosa, conhecida como Reapers, vem para eliminar toda a vida existente. E ele não pretende deixar isso ocorrer no seu turno. Isso é bem de vigia noturno, né? Não, então, o Shepard, ele... Falando um pouco da jogabilidade aqui, do gameplay do jogo, ele... A gente tem várias raças, várias classes, na verdade, a gente pode escolher, né? A gente tem o Infiltrator, o Adept... qual mais? Várias, cara. Que cada tem, uma tem o Soldier, o engenheiro. Isso, engenheiro, e cada uma tem a sua especialidade. Eu, pessoalmente, eu sempre jogo meu primeiro gameplay de Mass Effect como Infiltrator, que é o cara que usa sniper, porque eu gosto de usar sniper. Você é covarde, é. Sou camper. Mas, cara, eu tenho gostado cada vez mais de jogar de Adept. Adept, só explicando um pouquinho, né? Quando a humanidade descobriu lá os Proteans e tal, as relíquias dos Proteans, eles entraram em contato com uma nova forma de matéria que eles ainda não conheciam, né? Que eles chamaram de elemento zero. Esse elemento zero, ele ativa entre outras coisas, né, ele tem outras utilidades, mas entre outras coisas ele ativa um tipo de poder assim, em qualquer raça que entra em contato com ela. E esse poder em geral é controlar a gravidade, o telecinesis, basicamente isso, né? Tem mais alguma outra aplicação a seres biológicos no meu modo? Eu não lembro. Ah, não sei, meu Shepard é Soldier, cara. Eu odeio. Tanto que, tipo, eu uso os poderes lá, uso do pessoal do time mesmo. O meu Shepard não tem nada biótico, cara. Meu Shepard é puro, cara. Nasceu em Zion. E eu não tinha. Nasceu em Zion. Não tem furinho, né, cara? Só funciona com pólvora, né? É, então. E assim, cara, eu não te culpo por não usar bióticas, porque no Mass Effect 1, o bióticas é muito quebrado. É muito ruim, cara. Não, eu posso dizer, cara, eu posso ser extremista ao dizer que é quebrado, porque o Bioticus, ele tem como principal elemento de jogabilidade usar essas telecinesias, usar esses poderzinhos e tal. Só que no Mass Effect 1 você tem um sistema de cooldown que é muito lento, sabe? Demora muito pro cooldown desses Bioticus, e você acaba usando a sua arma, sua pistola, seu sniper, o que for, e você usa o Bioticus quando sua arma tá recarregando, por exemplo, pra fazer isso. Porque é muito lento, sabe? O cooldown desse tipo de jogabilidade. Aí ele fica mais sendo como uma assessoria, a sua jogabilidade de shooter, do que sendo sua jogabilidade principal. E isso pra mim quebra a mecânica, sabe? Então, mas você quer jogar com maiores... Mas você tem as armaduras que você vai trocando, claro, durante o jogo, vai, sim, comprando, e elas auxiliam no cooldown. É. Sim, mas mesmo assim, eu joguei de Adept e você tinha que usar ela como uma segunda forma de jogabilidade, que a sua principal seria o tiro. E isso pra mim é uma mecânica quebrada do Adept, né? O Adept não era pra ser assim. E no Mass Effect 2 eles, graças a Deus, corrigiram isso, sabe? No Mass Effect 2 o cooldown é muito mais rápido. Eu, no Mass Effect 2, eu fazia ao contrário, sabe? Eu usava o Biorix como minha principal forma de jogabilidade. E quando eu tava no cooldown ali, que não durava mais de 8 ou 10 segundos, eu trocava minha pistola e atirava ali e tal. Mas enfim, voltando pro Mass Effect 1, a gente tem essa forma de jogabilidade que seria o Adept com suas telecinesis e suas coisas. O Sniper, né, o Infiltrator com seu Sniper. O Engenheiro, que é mais pra dar dano em... Eu nunca joguei de engenheiro, pra falar a verdade, mas é mais pra dar dano em coisas com arma, né? Com armadura. Né? Acaba até sendo útil quando você começa a enfrentar bastante os Gaffs, quando o jogo vai. Quando conforme o jogo vai evoluindo, os inimigos vão evoluindo, aí tem uns com escudo, chato pra caramba, uns grandão. Que aí é sempre bom você, ou você ser engenheiro, ou você ter um engenheiro no, claro, no seu time. A Thalia, pra mim, cumpria esse papel. Sempre cumpria esse papel. E bom, saindo um pouco das classes, né? O principal sistema de jogabilidade do Mass Effect é o cover, né, cara? É se esconder atrás da muretinha. E no Mass Effect 1, ele também não funcionava tão bem. Eu acho que a BioWare não tentou emular o Gears of War no Mass Effect 1. Né, então, mas no Gears, no primeiro Gears já não funcionava tão bem também. Então imagina alguém tentando fazer algo parecido que não funcionava. É, também. Então, eu digo sem medo que eles são filhos da mesma mulher. Só mudo, pra eles mudaram. Bom, também foi o primeiro grande jogo na Real Engine 3, né, cara? Ah, sim. Ele e o Gears. Então. Tanto que o 2, o 2 dos 2 tipo é problema, não. O pessoal também tirava o sarro do carregamento de textura. É. Esse tipo de coisa. Tipo, tinha que sair dois, três personagens. Não, a galera vírgula. A armadura. A galera vírgula, os sonistas, né? Os sonistas? É. Não, já lembro que o pessoal tirava o sarro na época, essas coisas. Mas até aí, tipo, até porque era exclusivo do Xbox, né? Assim. E é exclusivo até hoje. Então, tipo, mas a galera eu tirava onda dos problemas técnicos assim, que tinha Mass Effect. Mas não sei, cara, nada disso atrapalhou ele ganhar o jogo do ano, o RPG do ano, né? Não o jogo do ano, é o RPG do ano. E falando de pontos fracos do jogo, né? Outro ponto fraco do game foi considerado as partes na qual o jogador ficava comandando o veículo, o Mako, que é necessário para explorar uns planetas aí e derrotar alguns inimigos. Essa parte é tão ruim que foi até tirada dos outros jogos, né? Que é péssimo controlar esse veículo aí. Péssimo. O que é tão ruim? O jeito dele é tipo Warthog. A jogabilidade dele é muito ruim, assim, é muito difícil controlar ele. E a fase dele não tem sentido nenhum com o resto. Assim, além dela quebrar o ritmo do jogo, ela é muito grande, é chata de passar, sabe? Eu detestei totalmente. Tanto que eu quase parei de jogar o Mass Effect 1 na segunda missão que você vai com o Mako, assim. E tão ruim que é. É tão ruim, cara, que se fosse hoje, se isso fosse hoje em dia, você ia ver um monte de videozinho do Mass Effect no YouTube, dessa cena do carrinho, o pessoal cantando, pô, nem maldito. Ia ser certeza, cara. Porque, meu, o carrinho era muito ruim, cara. Puta que pariu. A física dele era ruim. É difícil. Até beleza, eles tentavam emular que cada planeta que você visitava tinha uma gravidade diferente e tal. Até aí legal. Puta, cara. Mas assim, tipo, mas te atrapalha. É legal ter muita informação? Mass Effect é legal ter muita informação. Mas ainda é videogame, cara. E outra, o esquema era você explorar o planeta novo com carrinho. E os mapas eram tão grandes e tão complicados que teve umas fases que eu fiquei perdido mesmo, preso, sabe? Porque o caminho era no meio das montanhas e não dava pra enxergar direito. Não sei se você lembra disso, mas até as fases eram ruins, assim. Mal feitas o carrinho. João, você também sentiu que o Mako era um calhambeque e a manivela? Então, um jogo o Mako, ele tem dois pontos, né, assim, ele é utilizado em dois pontos. Ele é utilizado em alguns momentos da missão principal, e eu nunca tinha reparado pra perceber, assim, mas agora que o Mr. Bubbs falou, realmente, cara, o carrinho, ele quebra o ritmo de jogabilidade que você encontrou até ali. Você não esperava pra aquilo, você não queria aquilo, você não precisava daquilo, então... tem uma missão em que você precisa usar o carro, mais ou menos 60% da missão, e não acrescenta em nada, sabe? Tá ali jogado, tá ali mal implementado. Pelo menos nessa parte não tem muitas curvas, porque aquele carro é terrível pra fazer curva. Mas nessa parte das missões principais ele é meio quebrado, assim. E na parte de exploração, né, que seriam as side quests em que você ia buscar recursos e tal, uhum. Eu via Como é que eu posso dizer, cara? Eu não vi. Eu ia falar que eu via alguma coisa ali, eu via o Brightside, sabe? Mas não tem Brightside. A parte de sidequest do Mass Effect 1 é muito quebrada. A teoria é que você teria que explorar planetas, né, pra encontrar os recursos minerais lá, que pra você usaria, não sei pra quê também. Você usa pra fazer upgrade. No Mass Effect 1 já usava. Você usa pra fazer upgrade? Não, minto. Você usa por. Você vende os itens por dinheiro. Ah, pois é, então. É inútil. Inútil mesmo. No Mass Effect 2 tem uma utilidade, mas no 1 realmente não tinha. Eu fiz, cara. Eu terminei o Mass Effect 1 com 9.999.000. Ai, cara, eu fiz essa mesma merda. Mas sabe aquilo, você tá fazendo. Porque eu sou esse tipo de jogador, sabe? Eu gosto de fazer tudo, eu não gosto de ver um número quebrado ali, eu quero ver 45/45. E eu fiz com lágrimas escorrendo no meu rosto, porque eu não aguentava mais aquela merda daquele carro. Tem um lado recompensador. Nossa, isso é muito sofrimento, cara. É curtir muito conquista, né? Você é escravo. Nem fiz por isso, cara. Eu joguei no PC, então, tipo, nem ligava muito pra isso. Sabe aquelas mecânicas? Não sei se vocês conhecem o termo Skinner Box, sabe? É uma mecânica posta no jogo só pra manter o jogador ali. Você não tá se divertindo, você não tá conquistando nada ali, mas você se mantém ali porque a mecânica é feita pra isso. E é exatamente o que essas sidequests do Mass Effect 1 eram, cara. Você tinha que ir num planeta, andar com aquela porra daquele carrinho inútil que não funciona direito, ele não vira direito, ele não atira direito. E eu fazia isso porque eu tava preso na mecânica. Não, e o melhor tudo era você sofrer. Sofrer que nem um desgraçado, porque tem uma anomalia no planeta lá, você vai investigar o que é. Você sofre que nem um desgraçado, você chega lá, é uma cápsula que tá fechada, e você precisa do engenheiro pra abrir, que ficou na nave. Aí você tem que voltar na nave, trocar o seu time pra um engenheiro. Aí você GTA, tem que voltar pra cair e procurar de novo. O Mass Effect 1 tem muito disso mesmo. Desce pra atropelar umas pessoas no meio do caminho. Ele tem, inclusive, uma coisa que eu senti muita falta também, é aquele indicador de onde você tem que ir pra próxima missão, assim. Ah, sim. Que é a primeira vez que você chega na Citadel, você grande fica perdidão, pra é tudo caralho. Igual. Você não sabe pra onde você tem que ir, sabe? É muito, correndo, muito ruim isso. Isso é foda. Assim, eu vejo dois pontos positivos, assim, no que envolve todo o carrinho, assim. Primeiro, porque as missões secundárias, era cada uma, como eu falei, um planeta. Então, assim, alguns planetas, ele tem visuais incríveis mesmo, sabe? É estonteante, assim. Era difícil você chegar a um planeta e falar, ué, mas parece com aquele outro. Parece, porra, não é, cara? É, tem uns que tem várias luas, outros tem aqueles anéis, assim, um anel em volta dele. São as paisagens lindas. Isso eu já acho que, assim, eu vou até acrescentar que essa parte de física, de astronomia do Mass Effect é impecável, né? Sim, assim, a parte artística, assim, de como é feito, conceito, assim, né, cara? E tudo faz sentido, não é nada inventado, assim, não tem nada louco lá, sabe? Tudo tem a ver com o que se sabe hoje de astronomia, sabe? Inclusive, o principal motivo disso é que o consultor dele de física é aquele japonês, o Michio Kaku, que até já vi bastante. O cara é bom. Ele é um físico japonês que anda de patins. Ele é um cara muito bom. Assim, ele é um físico profissional e ele serve como consultor na série do Mass Effect desde o primeiro. Então, tudo que você vai ver lá no Mass Effect, nada ali, sabe, é zoado, é inventado, é fantasioso, sabe? Tudo tem a ver. Até na composição dos planetas, assim, antes de você entrar, ele fala que aquele planeta é feito de tal material, então por causa disso a gravidade dele é mais pesada ou é mais leve, sabe? Tudo tem um sentido ali. Sim, falei. Não, só pegando o gancho da astronomia, astrologia e tudo que foi, qual a sensação que dá quando você vai lá e abre pela primeira vez o mapa, cara, quando você tá lá na Normandy. Que você vê aquele mapa daquele da galáxia, tamanho, né? Cara. Meu, puta que pariu. Aquela sensação de puta, velho. Falei, quanta coisa. E o legal é que, assim, você, quando você tá no mapa da nave, você vê os sistemas, né? Tem sistema solar que tem sistema solar, né? Tem sistema lá estelar que tem mais dois sistemas dentro dele. E cada um tem 5, 6 planetas. E pelo menos. É separado por várias clusters, né? Depois sistemas. É o tipo de separação que é feito mesmo na astronomia mesmo, né, na galáxia. Eles não inventaram nada ali. Nessa hora é aula de mecânica celeste. Não, mas primeira... é muito legal mesmo, aquele é mapa da galáxia, assim, é muito, muito, muito bom, assim. E eu espero até que... eu vi esse mapa da galáxia, eu pensei, puta, velho, por que que eu fui jogar Spore antes de jogar isso? Eu já vi isso, sacanagem. Boa, boa, cara, boa, sensacional. Porque no Spore também tem, né, cara, também funciona, assim. Mas só voltando ao Mako, né, eu tinha comentado que tem dois lados positivos, assim, de usar ele. O primeiro é esse, que cada planeta é único, sabe, e é muito bonito. E o segundo é que eu não sei se vocês tinham esse costume, mas, tipo assim, quando eu ia atirar com o Mako, eu dava o máximo de zoom, sabe? Pegava os caras bem de longe e começava a atirar. Aí eles mandavam um míssil em mim, né? Geralmente os Gaffs mandavam um míssil. E mesmo eu com o zoom no máximo, assim, eu calculava quando que o míssil ia bater em mim e eu voava com o carro, sabe? Que ele tem um propulsorzinho. Eu dava um pulinho, assim, o míssil passava embaixo de mim, eu me sentia o máximo, cara. Eu, puta, sou foda. Pô, eu tenho alguns momentos de diversão, mano. Não, era diversão e era terror ao mesmo tempo, porque a porcaria do canhão só tira reto. Pode crer. Aí, às vezes, tá o inimigo, ele tá baixo. Um ângulo acima, cara, assim, fica assim, pula e atira, pula e atira, pula e atira. Isso é, cara, terrível, é igual o Doom, sabe, você não pode tirar pra cima nem pra baixo, é só reto. Jesus. Mas, com todos esses problemas, né, mesmo assim, teve muito sucesso e eles lançaram Mass Effect 2. Qual a sinopse de Mass Effect 2? Esse o pau já começa comendo, né? Então já... O negócio é o seguinte, o couro vai comer aqui, né? O Shepard chegou, mas aqui falando de Mass Effect 2. Posso tentar avisar o conselho no Citadel, ou também Estação Sé, como vocês preferirem, na Estação Sé da Galáxia, sobre o perigo da ameaça Reaper, a nave de Shepard é atacada. A nave de Shepard é a Normand, né? Pra quem não sabe lá. Então, é bacana, eu gosto do nome. Era uma das pistas que eu mais gostava no Need for Speed Porsche, tinha esse nome e também. É bonita a nave, viu, cara? É bonita a nave. Eu, se um dia imaginando uma nave assim espacial fudidona, meu, era aquela, cara. Uhum. Cara, a nave, pelo menos pra mim, é um personagem do jogo, cara. É, cara, a Normand, ela é praticamente um personagem do jogo. Tanto que eles dão atenção pra isso, né? Tanto Sim. que você vê, tanto que, tipo, não é aquela animação que você entra, você vai numa porta e tá dentro da nave. Você, tipo, entrou na porta e mostra a nave. Tipo, as cutscenes sempre mostram a nave chegando ou saindo. E é uma coisa bem de filme de ficção, né? Vai mostrar o que tá pra mostrar a nave. Tipo, bem Jornada nas Estrelas, né? Mostra a Enterprise, aí corta pra dentro da nave. Então, tipo, o pessoal se apaixona pela nave. E aí, por causa disso, no começo do 2, a nave já é arrebentada e o Shepard é esculachado logo no começo do jogo, né? Então, ele é tudo cortado em pedacinhos e só para ser costurado depois novamente. É, não é comercial do Super Bonder. Dessa vez, por uma companhia da Terra, que é muito obscura quanto aos seus motivos, né? A Cerberus é o nome da companhia. Então, os caras meio que ressuscitam o Shepard, né? No começo do jogo. Então, o Shepard, sob a supervisão do Illusive Man, top dog aí da Cerberus, deve se juntar a um novo time, como os melhores de todas as galáxias, para tentar entender melhor a ameaça Reaper e descobrir um jeito de derrotá-la. Né? Uma das pérolas do game são as missões necessárias para ganhar a confiança dos novos membros do time. Cada um tem uma. E um personagem que a princípio não parece interessante acaba tomando um lugar de destaque por essa jornada na sua história. Então, assim, só falando do começo do jogo, assim, que falou que o Shepard morre, a nave destruída e tal, né? Que começo, né? Nossa, cara. É, sabe uma das cenas mais loucas? Aquela quando você entra num compartimento da nave e aí ele fecha, né, o capacete, essas coisas, porque já o espaço já tá levando tudo. Já foi, é um já vácuo, fizeram tá trocentos buracos, né? É o vácuo. Uhum. Cara, é muito louco. Aquele momento assim é meio ilusivo, cara, meio mágico. E quando você anda fora da atmosfera da nave que abre e aí fica tudo silêncio, assim, né? Sim, cara. Antes tá tudo pegando fogo. Fudeu, gritando e os caralho. Aí você sai e abre a porta pra ir lá ajudar o Joker, né? Que tá do outro lado da nave. Aí você abre a porta assim e você vai pro espaço, aí fica tudo em silêncio. É, não é só Star Wars, né? Que tem só ouve a batida laser, de, né? Pode crer. Não tem nada, só ouve a batida do coração dele e os passos. É. Porra, foda, cara, que isso. Ah, e o visual de fundo é louco também, né? Com a estrela de fundo, assim, muito bom. Cara, eu não joguei todos os jogos dessa geração, né, cara? Claro, assim, eu não seria idiota de dizer o contrário. Mas eu arrisco dizer que esse começo do Mass Effect 2 é um dos melhores. É muito matador, cara. É um dos melhores também. Eu também. 20 minutos, sabe, de jogo, assim. Uhum. Toda geração. Eu não vi melhor. Fácil. É uma ação do caramba, cara. Uma ação daquelas de... Eu acho que, cara... Nem Gears 3, que tem uma baita de uma ação. O primeiro capítulo é muito bom. A gente jogou ano passado, o co-op foi muito bom. Mas o comecinho mesmo, assim, é muito ferrado do Mass Effect 2, eu acho. É muito inesperado, cara. Eu não esperava aquilo, cara. Eu fiquei, porra, que merda que isso... É, tipo, a nave é destruída e o Shepard morre. Porra, quem vai esperar cara, isso? De 5 minutos de jogo, cara. Aí você para, ué. E agora? Acabou? Ele destrói toda a sua expectativa, né? Fechei o jogo, né? Fechei? Tipo assim. O game over, né? Aham. Uhum. E aqui, deixa eu perguntar pra vocês algo que sempre ficou meio estranho pra mim. Qual foi a sensação de vocês? Se vocês acharam essa morte dele natural, vocês acharam que foi importante pra construção do roteiro, pra construção do personagem, ou vocês acharam que foi algo meio forçado, assim, pra aquele novo jogador, né? Não, mas aqui agora você pode reconstruir o Shepard, então vai mudar tudo, você pode mudar o background dele, isso foi um novo recomeço. Vocês acham que ficou natural ou não? Né? Simples assim. Eu acho que ficou natural porque o Shepard, ele nunca... ia se juntar com a Cerberus, sim. Cara. Acho que ele nunca ia se filiar com a Cerberus. Ah, não. Eu ainda acho que ele é meio Robocop, tá ligado? Você não pode matar um oficial da ACP. Que tem lá escrito no cérebro dele. Então, é a diretiva 4. Exato. Então eu acho que 4. Que o Shepard ele tem alguma coisa assim até hoje. Mas ele não ia trabalhar com a Cerberus se não fosse o ocorrido. Uhum. Eu acho que, sei lá, serviu como ponto principal da história mesmo. Cara, eu vou confessar que eu fiquei... Cara, claro que eu achei foda e tal, mas depois eu parei, porra, precisava mesmo, assim, matar o cara, né? Reconstruir, tipo, isso... Acho que eu, pelo menos, não cheguei a ver no Mass Effect uma referência a alguém que tivesse sido morto e voltou e não sei o quê. Pra mim ficou um pouquinho sim, cara. Poderia ter sido algo mais suave. Okay, o que assim, é estranho que... eu não lembro direito, porque foi sempre que eu joguei, mas se todo mundo pode ser reconstruído, Não, é aí que tá. Não é todo mundo que pode ser reconstruído. Tanto que o jogo começa quando você tá lá na base da Cerberus. É uma base secreta que ninguém conhece de um projeto pioneiro deles. Aham. Tipo, é uma coisa ali que... Não vou dizer que eles construíram por causa do Shepard, mas é uma pesquisa que eles falaram, olha, o Shepard ele é a esperança da humanidade, já morreu mesmo, vamos usar de cobaia. Ah, sim. Porque, assim, daria pra fazer mil clones LCD no olho, mano. Daria pra fazer mil clones do Shepard, então, pô. Seria mais fácil, né, cara? Ah, então. Que clonagem é algo corriqueiro já, né? Então, mas é aí que tá. No próprio jogo fala que eles fizeram uma reconstrução celular, etc. Porque eles queriam que ele retornasse do ponto que ele morreu. Eles não queriam um novo Shepard. Eles precisavam do Shepard velho. Né? Eles precisavam do Shepard. Queriam um Shepard velho remendado. Isso aí não é Big Boss, isso aí é meio Metal Gear. Tipo assim, você não é só o seu DNA, você também é tudo que você viveu. Até é Metal Gear então, ou não é Memão? É Metal Gear isso aí. Não, mas é sério, esse é o fundamento de Metal Gear. Não, eu quero ouvir o Memão. É Metal Gear não, ou Memão? Mas eu concordo também. Mas ele é bundão, então. Uhum. Não, mas o outro também não é bundão, mas a gente vai falar disso em outros casts. O outro não é bundão. Não? Mas eu acho isso aí, tipo, não é. Não, se você quer só clonar, você tem só o corpo, né? Você não tem a experiência de vida da pessoa. Acho que faz o Shepard ser o que ele é o que ele viveu até aquele momento que o 2 começa. É o que ele viveu no 1, né? São todas as frustrações que ele passou com o Mako, né? Se fosse clonado, o Illusive Man ia falar pra ele: Shepard, você tem que salvar a humanidade. A humanidade? Aí ia virar Metal Gear, né? Humanidade. Também é o Wesker do Mass Effect. É o Wesker. Né, pode crer. Várias comparações da hora aqui, cara. E puta que pariu o escritório do Illusive Man, hein, velho? Que visão. Como é que ele faz pra ficar tão perto da estrela e não torrar, velho? Seria um Shepard. Contar que o olho dele é de LCD, né, cara? É mesmo, né? Porque brilha, cara. Será um Shepard de leite com pera, se fosse um Shepard clonado. Pode ir. Um Shepard de leite com pera. E é interessante essa defesa que o Mimal fez, né, de que o Shepard não se aliaria com a Cerberus se fosse de outra maneira, né? Só para contextualizar o pessoal, de que a Cerberus, ela é uma instituição não governamental, assim, uma empresa, sabe? Ela tem várias ramificações, mas ela não é um órgão governamental, mas ela tenta defender os interesses humanos. Ela tenta defender os interesses humanos e sem se importar com os métodos, sabe? Ela, acho que o próprio Illusive Man diz que depois que tudo der certo, assim, as pessoas vão entender tudo que a gente fez, sabe? Todas as atrocidades que a gente cometeu. Nem eu lembrava que o Mass Effect era tanto Ctrl-C, Ctrl-V assim, cara. Não, eu tô falando assim, tem Metal Gear, tem Resident Evil, tem tudo no meio. Daqui a pouco a gente acha o Mario Bros aí também. Até Tartarugas Ninja, saber. Mas bacana, e falando das inovações de Mass Effect 2, né? Veio um novo sistema de combate, a inteligência artificial foi muito melhorada nos personagens, né? O gamer é mais focado na ação do que o anterior, só o começo aí já dá pra sentir, né? Ele chega enfiando o pé na porta mesmo, né? E também varia muito mais de ambientes que o primeiro. O sistema de cover foi melhorado, óbvio, né? E o game caminha mais para as origens do Unreal Engine como nunca, né? Então, quer dizer, mas eu acho que, cara, Mass Effect é um dos jogos que é Unreal Engine que não tem tanta cara, não. Você sabe por causa do cover, tudo, mas não sei, eu gosto da modelagem dos personagens, essas eu coisas. Eu também acho que tem muita cara de. Mas o core, velho, a mecânica do jogo é igual. Não, é totalmente, é igualzinho. Isso aí eles não fizeram questão de mudar nada. Mas o visual eu não acho que tem muita cara, não. O visual não tem nada a ver, não. Mas eu acho que isso vai muito da parte artística, né? Pra você ter ideia, o Batman, tanto um quanto dois, eu acho que ele tem mais cara de Unreal Engine do que o Mass Effect. Não, o Batman tem muita cara. Porra, muita, porra. É louco, cara. E é um jogo que é completamente diferente. Nem tenta, né? Mas assim, se a gente se focar um pouquinho aqui nas mudanças, né, do Mass Effect 1 pro Mass Effect 2 em questão de jogabilidade, pra mim as duas principais foi realmente ter tirado o inventório, né, cara, que ele não... Pra mim, assim, eu não sei se eu sou burro, sei lá, mas pra mim ele foi muito confuso no Mass Effect 1, era muita informação, sabe, você tinha que ficar pegando um monte, milhões de upgrades pra porra da arma, depois milhões de armaduras, armadura pro Kroger, armadura pro Turian e a armadura de... média não funcionava no Light, e, porra, maior complicação. E ter tirado isso, tirado entre aspas, né, que foi jogado pra antes, né, antes de você pousar e antes de você sair da Normal, você escolhe o equipamento de cada, de cada integrante. E a segunda modificação, assim, que eu achei que mudou... Não, só falando assim, tirou o menu, mas esses negócios ficam na nave, né, tipo assim, você escolhe antes de sair, eu acho que mais ou menos, tipo assim, fazendo a comparação, funciona como o baú do Resident Evil, né, então, eles usaram o sistema de baú, você deixa na nave e escolhe o que você vai sair e usar, então tem mais eles diminuíram também, que eu lembro, cara, você tinha uns... tanto que assim, eu tinha tanto dinheiro no Mass Effect, no Mass Effect 1, porque eu tinha lá, você tinha 15 tipos de assalto, de rifle de assalto em determinada hora, cara. Aí, putz, eu deixava um e vendia o resto. Tudo que você pegava, pegava um e vendia o resto, Aí você tinha 15, por exemplo, a sniper, você tinha acho que 6 diferentes, mais uns 7 tipos de munição diferente, munição com fogo, munição com veneno, munição de alta velocidade, munição de sem barulho. Era uma salada do cão você gerenciar tudo isso, cara. Você vendia item que você não tinha, se arrependia. E ele carregava tudo isso, né? Carregava, cara. Tinha o menu anal, cara. Estilo. Estilo Metal Gear. Assim, não era uma mecânica prática, né, cara? Não, mecânica bem, prática, cara. Menu anal. E essa pra mim foi uma boa modificação, assim, apesar de eu ter achado bastante confuso no começo, eu não entendi mais muito como é que se funcionava, depois que eu entendi ficou de boa. Agora outra mudança assim, no centro do jogo mesmo, que eu não sei se eu gostei, eu vou precisar da ajuda de vocês aqui pra ver se eu gostei, a mudança do health, cara, que no Mass Effect 1 health era classicão, sabe, você pegava o health pack, você tinha uma skill que curava você e seu grupo, e no segundo, talvez influenciado pelo estrondo do Call of Duty, né, do Modern Warfare 2, eles adaptaram health e colocaram health regenerativo, que hoje em dia é o padrão aí. É igual e game, primeiro, dê a opinião de vocês aí, que depois eu falo o que eu achei desse sistema. Então, mas o health não é regenerativo, o escudo é? É igual o Halo. Então, ah, é, cara? É, é você tem, se não me engano, acho que você tem quatro pontinhos de health e o escudo que regenera. E, tipo, quando o escudo acaba, você tem os quatro pontinhos de health, estilo Rei Ilusão mesmo. É, então, ele, o escudo sempre cai e volta, sempre cai e volta, assim, tipo, se, você, se o seu escudo cair, você tem que fazer cover e esperar ele voltar, pra poder voltar pro combate, senão... Pô, porque o health mesmo, agora, você, cara. Se você for depender só dele, você morre, tipo, em 3 tiros, velho. Isso é ODST no bagulho, cara. Não, é no mesmo estilo do Halo mesmo. Já citamos vários jogos aqui, mas é vamos lá. Pra mim, assim, cara. Pra mim, o que mais melhorou do 1 pro 2 foi a fluidez da história mesmo, assim. Porque o 1 eu achei muito parado. E aí, no 2 a história é muito mais rápida, assim. Você sempre sabe. Pra... Come mesmo. É, então, você sempre sabe pra onde você tem que ir. Até as side effects, ó. As side quests são mais legais de fazer também. As missões são mais legais. Eu gostei muito mais, achei mais fluido. Porque assim, o gameplay do Mass Effect, eu, pra ser muito sincero, eu não sou muito fã, não, assim. Eu acho que não tem nada que ele faça que seja tão legal, assim, que não tem outros jogos. Eu curto mesmo a história e o desenrolar, assim. Que o que é normal, porque não é o foco do jogo, né? O foco do jogo é contar a história. Então, o gameplay mesmo, ele é assim, ele tá lá, é legal, não atrapalha, mas a história é o ponto forte mesmo, e pra mim foi o gigante, assim, o pulo do 1 pro 2. Cara, acho que assim, no Mass Effect 2, que mais aproveitar, até pegar um gancho de uma coisa que a gente não falou ainda, a gente deixou mais pra frente, mas já manda agora, é que no 1 você poderia, conforme as suas escolhas e tal, você podia ser ou o policial bonzinho, né, o Paragon, ou o policial mauzão, né, bravão, que é o Renegade. E você podia, tipo, tinha esse meio sistema de karma, né? Só que não era útil no primeiro Mass Effect. Mas agora no segundo, conforme o seu, se você é Paragon ou se você é Renegade, libera novas habilidades para você conforme o nível. Se você é bonzinho, você tem a habilidade X que você pode desbloquear. Se você é ruim, tem a habilidade tal. Tem os personagens novos que você tem que conquistar a confiança deles para que eles entrem no seu time. E se você é Paragon, um lá te favorece. Se você é Renegade, um outro te favorece. Você tem que, tipo, se você é mal, você tem que ter menos esforço pra conquistar um pro seu time, mas você vai ter que se esforçar o dobro pra conquistar o outro. Estilo Star Wars, né? O lado negro da força e o... Eu acho que nem tanto, cara. Acho que é só, tipo, o Paragon é você acordar bem e o Renegade se acordar de mau humor. Da hora, gostei da comparação. Uma coisa que, assim, nunca gostei muito na escolha do Paragon e do Renegade é que elas são óbvias. Tipo, se você escolher a opção de cima, ela vai ser sempre Paragon, e se você escolher a de baixo, sempre vai ser Renegade, sabe? Eu acho que deveria ser misturado, também. Assim, sabe? Tipo, porque sempre, se eu vou fazer um personagem de Paragon, eu sempre vou ter que escolher a opção de cima, não importa o que seja, sabe? Eu não preciso nem ler. Agora, eu acho que seria mais interessante se eles misturassem isso pra você, assim, dependendo do que você escolher mesmo, você vai mudando seu personagem, sabe? Nem você vai saber o que você tá virando, né? Então. E ninguém é 100% uma coisa nem outra, entendeu? Ninguém é 100% bonzinho. É aí que tá. Eu também achei errado isso ser muito óbvio. Mas por outro lado, eu achei bom. Por quê? Porque tinha hora que eu queria ser Paragon. Eu gostei da situação, falo com você, não, beleza, tal. Mas tinha hora que eu queria ser Renegade, lá pra, igual a história do soco na mulher lá, cara. Aquela hora eu queria ser Renegade, eu queria ser mal educado com ela. Então, mas até pela própria opção você vai saber mais ou menos se vai ser Renegade ou não, né? Então, mas é isso que eu falo. Eu acho assim, por um lado é ruim, que é bem óbvio, mas por outro lado é bom, que é bem óbvio. E você não sai com uma reação que você não queria. Entendi. Se você quer ser mal educado, escolha a opção de ser mal educado. Eu vou ser um pouquinho mais extremista nesse ponto, que pra mim, esse ponto de Renegade Paragorn é o ponto. É um ponto fraco do jogo, cara. Que, na minha opinião, tinha que tirar. Tinha que tirar o Renegade Paragorn, e vou explicar por quê. Dois motivos os principais. Primeiro é o seguinte, que eu gosto de ser o Shepard, sabe? Eu crio uma psique pro meu Shepard e eu gosto de entrar nela e eu gosto de... Ah, o meu Shepard, ele faria exatamente isso aqui. E, às vezes, qual é o problema desse sistema? No Mass Effect 2, quanto mais você é Renegade, quanto mais você se dá corte, você... Enfim, quanto mais ações renegadas você faz, mais sua barra de Renegade sobe ela subindo, mais coisas Renegade você pode fazer, né? Você vai desabilitar opções de diálogo Renegade com outras pessoas e tal. A mesma coisa com o Paragon. Só que o que acontece? Normalmente, assim, isso vale tanto pro meu Shepard quanto pra vida. Você não é só uma coisa, sabe? Você não é só Renegade, você não é só Paragon, você não é só bonzinho, você não é só malvado. É, na maioria das vezes, nos meus jogos de Mass Effect, eu acabo ficando no meio, sabe? Não é nem por uma questão de querer, é por uma questão de que, porra, não, nessa situação aqui eu agiria dessa forma. Mas, porra, ali do lado eu cruzei a esquina, um cara falou uma parada ali que, porra, não acho que tá certo, eu vou lá dar um cutucão no cara, eu falo, porra, não é assim. E essa mecânica do Renegade, do Paragon, como eu falei, quanto mais você faz uma coisa, mais sua barra nela sobe, desabilitando novas coisas. Então ela, de forma não natural, ela te estimula a ter sempre um comportamento pra você crescer naquele comportamento e poder desabilitar mais coisas daquele comportamento. Ela te pune por ser mais ou menos, né? Ela te pune. Você nunca vai conseguir ser bom em nada, né? Ela te pune, entre aspas, por ser mais ou menos, o que, na minha opinião, não é uma mecânica inteligente pra dilemas morais. Porque dilema moral é dilema moral, entendeu? Você não, porra, você não pode ser só mal, entendeu? Se você for ou só bom, você tá empobrecendo seu personagem. Sendo preto no branco. A mecânica não deveria, influenciar isso. Mas aí é pessoa a pessoa, cara. Meu, eu gosto justamente do Shepard, do meu Shepard, por ser binário, porque eu me sinto binário. Cara, ou é ou não é. Mas vai depender da situação, né, meu? Então, exatamente. Se na situação eu me sinto a tratar bem determinada pessoa, vou tratar bem. Em determinada situação, vou tratar mal. Então, mas é o que o João falou. Você pode variar isso, mas o jogo não vai te favorecer tanto, não vai te recompensar tanto como se você fosse sempre 100% uma coisa só. Porque se você fosse 100% Paragon, você vai ter todas as habilidades do Paragon lá no jogo. É, todas as linhas de diálogo vão favorecer o Paragon e vice-versa. E assim, se não tivesse o Paragon e o Renegade, você ainda teria essa opção, sabe? Se você só for fudidão, cuzão, ou se é só gente boa. A mecânica só empobrece, entendeu? A mecânica, ela só te pune. Acho que talvez deveria ter um balanceamento. Por não ser. Um balanceamento, sim, entre as habilidades mesmo, assim. Se você for ficar no meio a meio, você vai ter metade de cada habilidade. Não vai ser uma perda, porque você vai ter metade de uma e metade de outra, pô. Sim, do mesmo jeito que se você escolher todas Paragon, você vai ter todas as melhores Paragon, mas aí você não vai ter as outras que também poderiam te ajudar, entendeu? Só tem que ter um balanceamento aí nas habilidades que você desabilitava. Bom, pra mim tá bom, mas pra esses caras que choram aí, teve umas mudanças no 3, aí depois a gente fala. Ah, beleza. Agora, não, calma aí. Essa foi minha primeira ressalva em relação ao sistema. O pessoal que tem, qual o drama de tal coisa, né? Qual o drama de tal coisa? Vai lá. Outras ressalvas, João, o advogado do diabo. A minha segunda ressalva esse sistema de Paragon é de que. Ai, vai ser não sei se deve ser um pouquinho de spoiler do Mass Effect 2, mas é uma side quest, não é da main quest. Numa side quest você encontra um Geth, né, que é aquela raça de inteligência artificial que a gente citou no começo. E os Geths, eles trabalham como se fossem terminais burros, sabe, pra quem entende um pouquinho de computador, que são cada terminal possui ali um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de poder, de processamento, mas quando juntos eles fazem coisas incríveis. É como aquela, não teve aquela polêmica de que o PlayStation 2 estava sendo usado no Iraque, milhões de pessoas para fazer um super processador. Um cluster da parada. Os GAFs funcionam da mesma forma. Só que em determinado momento os GAFs se dividiram. Metade dos GAFs acreditavam que os Reapers, né, aquela raça que vem exterminar toda a vida, eram os deuses deles. Metade dos GAFs decidiram isso porque os Reapers, eles eram máquinas. E os Reapers são máquinas, e os Geths também. E tipo assim, os Reapers são o ápice de como uma máquina pode chegar, né? E aí os Geths ficam, porra, não, eles são máquinas perfeitas. E um ser perfeito tem que ser nosso deus. Metade dos Geths decidiram isso, metade dos Geths não. Então meio que se dividiu. Parece os Covenants, né, cara? Uma parte dos Reapers. Exato. Tanto que eu acho que eu até costumo falar que os Reapers, eles são Flood. É. E assim, houve essa divisão, então uma divisão religiosa, né? Algo que é presente no nosso mundo também, né? A gente tem religiões. E em determinado momento do jogo, você descobre que numa side quest, você descobre que esses Geths que se aliaram, que veem os deuses como os Reapers como deuses, estão desenvolvendo um vírus para infectar os outros Gefs, que como eles são máquinas, eles colocam um vírus na rede e todo mundo pega aquele vírus. Então eles desenvolveram um vírus para colocar na rede dos outros Gefs, para que eles pudessem começar a adorar aquele deus também. Então seria tipo assim, ele tem lá uma linha de comando que fala Reapers igual a deus, igual a false. Né? Ia mudar aquele false para true. Então os Gefs nem iam saber que algum dia eles não adoravam os Reapers. Então chega a determinado momento do jogo que você tem a escolha de ou explodir o lugar que eles estão fazendo aquele vírus e acabar com e matar todos os Gefs que são que veem os Reapers como deuses, ou você pode mudar aquele vírus, adaptar aquele vírus para fazer com que todos os que veem os Reapers como deuses comecem a não vê-los como deuses mais. Aí eles vão ajudar o Shepard, né? Todos os Reapers se uniriam de novo para ajudar o Shepard. E cara, eu não sei se todos vocês fizeram essa missão, mas para mim essa missão foi um dilema moral fudido. Porque eu trouxe isso pra nossa realidade, onde a gente tem grupos de extremistas, grupos religiosos, e isso pensei, que eu ia falar, cara. Mas e se eu mudar a opinião dos religiosos e todos não fossem mais religiosos? Todo mundo ateu e ninguém teria mais guerra religiosa, não teria mais nada. Mas calma aí, isso é moralmente errado, sabe? Eu não seria capaz de fazer um negócio desse, porque se eu tirar o livre-arbítrio daquela pessoa, se eu tirar o poder daquela pessoa de escolher, de tomar suas próprias decisões. E a outra decisão do Shepard era matar todos os outros. Então, ou seja, eu ia fazer um genocídio baseado num preconceito religioso. E assim, o sistema de... Então, ou seja, são duas decisões ruins, sabe? Não é uma boa e uma ruim. E o sistema de Renegade Paragorn diria, não, se você mudar a psique lá, mudar os Reapers, os Gefs, pra eles serem bonzinhos, entre aspas, pra eles apoiarem a minha causa, eu vou ser bom. Se eu matar eles, eu vou ser ruim. Mas, cara, não é assim que o mundo funciona, entendeu? Então, pra mim... O Shepard, ele faz o que é necessário. Exato. O Shepard, ele faz... É o Jack Bauer. Cara. Então, nesse momento, eu fiquei, puta que pariu. Aí eu tomei a decisão de que... Cara, foi muito difícil a decisão. Mas eu acabei tomando a decisão pensando no futuro. Pensei, não, vou apagar essa memória de que eles adoravam os Reapers e substituir por uma de que os Reapers são os inimigos. E eu me senti mal pra essa decisão, só que eu ganhei Paragorn. Eu não poderia ter ganho Paragorn por isso, eu fui um filho da puta, sabe? Nesse caso, dos males era o menor, né? Então. Sim, talvez. Não. É que eles não vão nem ficar sabendo mesmo, cara. Homens de preto, vão lá e apagam o coração em black, cara. É foda, aí chega lá com a garrafa de vodka. Mas todo mundo tomar. Mas só pra fechar essa parte de Mass Effect 2, pra tristeza do João também, o Mako ficou fora do game, né? E pra alegria dele, a pesquisa de materiais raros e side missions em planetas é feita através de uma sonda que o jogador joga na superfície do mesmo. Que é um processo aí entediante, trabalhoso, que eu acho que aí já substitui bem o Mako, né? Que eu ia falar que ficou tão ruim quanto. Eu ia falar que por mais chato que seja, ainda é melhor que o Mako, né? É melhor porque ficou menos tempo, né, cara? Mas assim, ainda não é divertido, sabe? Não conseguiram pensar numa mecânica divertida. Nem um pouco. Assim, só pra explicar um pouco, o planeta tem, você tem lá o globo, né? Dos planetas que você tem pra explorar. E você tem um cursor em cima do globo que você sai procurando onde tem mineral. Você fica atacando sonda em cima pra poder sugar mineral. E é um bagulho chato pra caramba. Você fica girando os globos lá, até encontrar um lugar que tem, fica jogando a sonda pra pegar, sabe? Mas pra quem quiser, né? Tem uma demo. Você tem que fazer, né? Não, mas pra quem quiser experimentar, ó, tem uma demo, né, que você pode jogar a primeira fase e até importar o seu personagem no 1, se for o caso. Então, aqui é aquilo, tudo que você decidiu lá no 1, no 2, você vai poder usar pra frente. Inclusive, né, no Mass Effect 3, que está aí, né? Que dia vamos poder comprar esta beleza, homem mal? Dia 6, caramba, é aí, hein? Tá aí, hein, galera, essa semana, né? E, bom... Para começar, o Mass Effect 3, os Reapers, eles começaram o ataque, né? E a Terra, é óbvio, como sempre, é um dos principais alvos. Todo mundo quer comer a Terra, né? Incrível. E é hora de... Põe um humano lá, ó. Tipo, bota o trouxa do Shepard para ir cutucar lá, ó. Porque depois é quem vai se fuder a Terra. Então. Exatamente. E aí é hora de sobreviver, de colocar um ponto final na batalha. Let's finish this fight, né? Exatamente. Ai, ai. E sobre as inovações do jogo, o Homem-Man pode falar bem que ele já fez até um vídeo, né, com a demo, o comando de voz do Kinect, o Diaba 4, já deu vários conclusive shot aí na parada. O que você pode falar das inovações de Mass Effect 3 aí, Homem-Mal? E aí a gente vai falar dos hypes aí de cada um pra esse jogo. É, então, igual eu já comentei antes, graças a Deus, cara, tipo, em questão de jogabilidade, tá ali tudo mesmo. Uhum. Tipo, o sistema, você pode ainda ter as mesmas classes, tem até umas coisinhas a mais de classe, tem os poderes, você tem lá a mesma galera do seu time, que eu não faço ideia de o que aconteceu. Algumas pessoas vão ter um probleminha pra importar aí, porque eu não sei como é que vai funcionar. O que eles realmente quiseram mudar é que eles colocaram, a gente tava falando da questão do Paragon, tô falando Paragon do Dragonborn, igual o João agora. Do Paragon e do. do Paragon e do Renegade, que agora vai ter um modo que, tipo, é tudo cutscene. Se você não quiser se envolver, se você não quiser o sistema de Paragon e de Renegade, você simplesmente põe lá no piloto automático e joga, cara. O próprio jogo, ele vai seguir lá o caminho. Provavelmente vai ser Paragon, né? Mas se você não quer se importar com isso, se você não joga Mass Effect porque tem que ficar lendo cada diálogo, você não sabe inglês, você não quer escolher opção, só quer saber ficar apertando o A lá pra curtir, pra cortar. Então, só quer passar fogo. Eu já te adiantaria dizer que não, então não jogue, velho. Se você não vai resolver a história, pô, joga outra coisa. Exato, cara. Joga o 3, né, cara? Porque o 3 é essa opção aí, mas os outros nem cheguei perto, cara. É, então. Mas eu achei, tipo, foi mais pra comer uma fatiazinha do mercado. Ainda tem a opção padrão, né, clássica, graças a Deus. Uhum. E tem uma outra opção que ela é mais focada na história do que no combate. Isso eu não faço ideia como vai funcionar. Acho que tem ela no demo lá, mas não tive nem o trabalho de ver como funciona. Mas na teoria tem menos combate e você passa mais tempo nas decisões de diálogo. Como funciona, don't know, sinceramente. É, eu cheguei até a começar essa opção aí de história, também achei estranho, né? Falei, pô, como é que vai funcionar? E eu vou te falar, eu não tive paciência pra ir até o final, mas o começo que eu joguei tava igual. Então eu achei que, sei lá, eu pulei e achei que era a mesma coisa. Também eu também não cheguei a jogar, não. Pela descrição, parecia que esse é só o modo mais fácil, sabe? O combate ia ser reduzido, ia ter menos inimigo, ia ser menos complicado passar. Porque eu não sei se vocês viram uma discussão no fórum da BioWare, faz uns 3 anos já, da Jennifer Hepler, que era a roteirista da série Dragon Age, e ela disse, certa vez, causou muito rebuliço. Ela comentou lá no fórum, né? Ela é uma das roteiristas do jogo e tal. E comentou lá que a parte que ela menos gostava. Ah, não, foi no FAQ sobre Dragon Age. A parte que ela menos gostava dos jogos era jogar, sabe? Ela queria ter uma opção de que ela não precisasse jogar o jogo, sabe? Que ela curtisse só a história. Então, ela não vai jogar Heavy Rain. Cara. Eu também. então todo mundo vai jogar Heavy Rain. Não, mas eu entendo, tem jogo. Não, mas realmente... Heavy Rain ainda tem um gameplay, tem que jogar. Não, tem jogo que é maçante jogar mesmo. Eu, por exemplo, o Mass Effect 1, se tivesse ele em vídeo, eu adoraria. Sim. Mas, tipo assim, todo mundo da internet começaram a ligar pra casa dela e os caralho, ameaçaram umas porra, os nerds são foda. Mas, assim, cara, eu entendo também. Eu vejo o apelo, sabe? Igual o cara que vai jogar o modo action do Mass Effect, o cara só quer ver ação. Tem gente que gosta da história, sabe? Só quer ver a história, né? O gameplay não entertém. Então, só adicionando. O cara gosta mais, que eu falo que tem vários padrões, vários tipos de jogador aí. Tem gente que gosta mais de literatura e séries do que videogame, e acaba jogando por conta disso. Eu falo que ele é mais, gente, é mais leitor de livro, essas coisas, gosta mais de literatura e roteiro, essas coisas, do que jogar videogame efetivamente. Mas acaba atraindo por causa da história. É, depende. É que tem alguns jogos que tem uma história bem interessante e o gameplay não. É bem fraco, né? Não, uhum. Assim, junta isso, né? Junta um universo interessante com um gameplay fraco. E assim, às vezes o cara sabe que o universo de Mass Effect é bom, porque todo mundo fala dele, mas o cara não gosta tanto do gameplay, ou não gosta de jogar videogame em si, mas queria conhecer, sabe? O cara é fã de ficção científica e pelo que todo mundo fala, e cara, o universo de Mass Effect é incrível. É, muito bom mesmo. E esse modo história tá aí pra apelar pra esse público, né? Pra essa parcela do público. Dou até uma dica pra esse povo aí que gosta mais de ler do que jogar, pega um save de alguém que já terminou, lá na última tela mesmo, abre lá. Dá um pause e abre lá o index, cara. O tanto de informação que tem sobre cada planeta, sobre cada raça, cada veículo, a história da Terra, o timeline de todo a conquista da Terra do espaço, do sistema de FTL, tem tudo lá, cara. Tudo que eu queria muito ter paciência de ler um dia. Porra, eu tenho, cara. Eu me amarro no codec, velho. Perco horas naquela porra. Ah, não. Só que assim, cara, eu sou... Eu acho que eu tenho aquele... Como é que chama lá? Aquela... Sei lá, aquela porcaria daquela doença que você não pode ver. Não pode ver nada e... Lá ficava aparecendo que tinha informação nova. E eu não aguentava aquilo, cara. Eu entrava lá, ficava marcando. Transtorno obsessivo compulsivo. Isso mesmo. Aí eu ia lá e nem lia. Marcava. Só pra não ficar aparecendo lá que tinha um treco não lido. Mas, assim, algumas eu li, sim. Algumas eu li, mas... Putz, eu não tenho paciência não, cara. É, bacana. É, mas é aquilo, né? Eu acho, acredito que o Mass Effect 3 vai conseguir atender super bem aí os dois públicos que jogam nele. Os casuais, né? E os hardcores. É. Saber quem é hardcore de quê? Quem é hardcore de história e quem é hardcore de gameplay. Né? Então, mas é isso aí. Quais os. Falando isso aí, né? Tem os extras lá do lançamento. Vai ter comic book, vai ter um monte de coisa pra comprar, pra você gastar dinheiro. O João até comentou, né, João, que pra você comprar tudo do Mass Effect, quanto que vai custar aí a parada? Ah, não, acho que foi o Mr. Bubbles que comentou. Mr. Bubbles? Mr. Bubbles. Eu li que seria mais de $800 e tal. Não tenho certeza, mas era por aí, de $800, assim. Mas acho que é o cara que vai comprar tudo, sabe? Tipo boneco. Ah, tá. Tipo, edição de colecionador. É, né? Tipo, DLC é incluído também. Mas essas comic books que eu citei aí são duas, acho que sobre o universo. São duas antes do Mass Effect 1. E a terceira que ela faz a ponte entre Mass Effect 1 e Mass Effect 2. Que eu gosto dessas coisas que dá uma estendida no universo aí em outras mídias. Ah, cara, então, é comic book isso. Eu sempre achei que fosse livros mesmo. Mass Effect. Não, é comic book, cara. Graças a Deus, velho. Revelations, né? Porra, não é... Não é aquele negócio de 500 páginas. Não. Ainda é desenho, cara. Meu, é mais desenho do que letra. Ah, tá. Coisa melhor. Interessante, cara. Eu vou atrás disso aí. Eu tava achando que era livro e ia ficar com preguiça de ler. Foi bacana. Mas e aí, quais os hypes de vocês aí pro jogo aí? Quem vai, alguém aqui vai pegar Day One, assim, primeiro dia, vai lá, vai comprar? Puta, ou não? Eu sou pobre, mano. É. E tipo, não é exclusivo mais, né? Então não vai chegar, não vamos correr o risco de trombar com ele a R$129. Vai estar uns duzentão aí, um bom tempo. Então eu vou esperar. Lá pro fim do ano, né? Ah, é. Mas, eu recomendo pedir o jogo aqui, viu? Funciona. Valeu, Palos. Valeu. Recomendo você fazer o pedido aí, aqui. Galera. Então toca uma música de fundo triste aí, que eu tô desempregado, tô pobre, tô passando necessidade. Aí, dou uma coisinha pra passar um tempo aí. Ó, tá aqui há 3 dias, Mass Effect 3. Mas pra quem tem PC, tem a opção de comprar o download, que não tá caro, né? A loja da Orange vai sair por R$99, né? Bom, que é o mesmo preço que tá na nuvem, né? Aquele novo site. Tá R$99 na nuvem, é pra venda. Ah, cara, eu não quero jogar no PC, Ter que jogar, eu não tenho escolha, porque meus PCs estão... Tive a triste revelação de montar um PC de novo pra fazer umas edições de vídeo, né? Falei, dá pra jogar de novo, né? E putz, cara, fiquei tão triste em voltar a jogar no teclado e mouse, cara. Pô, joga no controle, caramba. Eu jogo no controle. Não, mas eu só tenho controle, sem fio. Eu uso aqui. Tem um adaptadorzinho sem fio. Mas tem que pagar o adaptadorzinho, meu filho. Caramba, acho que é $5 também. Eu não tenho dinheiro. Caramba, meu irmão, não é possível. Outra galera, coisa aí que vocês quiserem mandar aí. Pode crer, manda o adaptador de controle sem fio pra mim também. Mas é sério, eu fiquei chateado. Eu voltei a jogar Stalker, que tá parado desde de mil não sei quanto e bolinha. Mas putz, fiquei chateado mesmo. Eu acho que isso não ficaria bom no controle, não. Ele é feito pra teclado e mouse mesmo. FPS. Ah, não, mas eu não uso um monte de lixo que tem a mais lá. Eu só atiro e ando e tá bom. Atiro, ando e faço load. Controle no Mass Effect pode esquecer. Nunca funcionou e no 3 também não vai funcionar. Não tem recurso de controle. Daí outra, eu quero jogar no Kinect. Eu quero jogar no 360 também por causa do sistema de comando de voz. A gente pode até linkar o videozinho. Porque, putz, funciona muito bem, cara. Como me irritava no Mass Effect 2, eu querer que a Liara lá usasse uma coisa, aí você pausa, praticamente pausa o jogo, escolhe o inimigo, escolhe o poder. Nossa. Ah, meu amigo, porque você joga no console, rapaz. No teclado aqui é só os atalhos, bicho. É, hein? Agora eu não uso nem atalho, velho. Agora eu só faço Liara, Singularity, Sniper Rifle, pronto. E, cara, acho que no vídeo lá que eu fiz, acho que não dá pra perceber tanto, que também joguei só um pedacinho do demo, mas na hora que você concentra ali, cara, meu, esse comando de voz ajuda muito, cara. Praticamente. Já deu comando pro sapão? Cara, o Rex? Não, então, não, porque no demo não tem ele. Ah, né? Pô, o sapão é foda, mano. Se pudesse renomear o nome deles pra sapão, seria bom, né? Putz, eu ia fazer direito, esse é o meu, com acento, tio ainda, sapão. Pode crer, né? Sapão, porque... passa fogo. É porque a gente fogo, não... Sapão. É o que eu não lembro se a gente comentou, mas no Mass Effect 3, a gente, no Mass Effect, na série Mass Effect, a gente sempre joga com dois aliados. A gente pode controlar tudo que eles fazem, sabe? Se eles vão andar, se eles vão pegar cover, se eles vão usar um ataque. E se você usa isso em combate de forma inteligente, cara, ajuda demais. É inacreditável como ajuda. Porque a Liara só morre, né? Nossa. Não, mas isso que é bom, cara. Isso que eu achei bom... É, às vezes o bicho tá pegando ali, você quer recuperar o fôlego, cara, você simplesmente, é instintivo, você corre, você nem olha pra tela, o Zimps fala, tipo, meu, Liara, fallback, pronto, ela vem junto, cara, é bem instintivo, tipo, várias mães aí vão achar que você tá maluco falando com videogame, e talvez elas já achem, até né, hoje, minha mãe faz isso até hoje, mas, cara, eu, tipo, pra mim foi... Não é uma coisa obrigatória pro gameplay, mas se houver um Mass Effect 4 e não tiver, eu vou ficar chateado. Legal, legal. Só um adendo sobre Mass Effect, a série inteira. Uhum. Puta merda, que trilha sonora linda, cara. Eu adoro esse... Ah, eu não sei o nome, mas sabe, todo mundo que já viu uma ficção científica mais antiga, sendo da década de 70 e 80, conhece até aquele techno antigo, assim... Eu vou chamar aqui, vou tomar a liberdade de chamar de tecnobrega, sabe? Aquele tecno antigo. O Hyde gosta muito desse termo. Aquele tecno antigo de ficção científica, e ele perpetua todo o Mass Effect 1. No Mass Effect 2 ele não aparece tanto, mas eu li uma entrevista que saiu hoje até no Penny Arcade, lá no site de notícias do Penny Arcade, em que eles falam que foi pra... porque mudou o clima, né, cara? O Mass Effect 1, ele tava introduzindo aquele universo de ficção científica, então eles queriam dar um ar mais de ingenuidade que apontava pra aqueles sci-fi dos anos 70 e 80. No Mass Effect 2 é uma trilha mais melancólica um pouco, porque é mais sobre os personagens, né? Você tem todo o universo, mas é sobre cada um daqueles personagens. No Mass Effect 3, cara, eu não sei se vocês estão sabendo, mas o cara que compôs a trilha do Mass Effect 3 é um dos caras que compõe a maioria dos filmes do Aaron Aronofsky. O cara que fez Cisne Negro, o cara que fez Bicho. Deve ser. Fala mais parada... um filme aí, que eu não... Wrecking for a Dream. Wrecking for a Dream. Ah, esse Wrecking for a Dream é do Jim Carrey, não é? Não, não, cara. Wrecking for a Dream é com o Jared Leto. Não, não vi também, não. Mas, enfim, são filmes sempre muito, muito introspectivos, com trilhas muito melancólicas. E, então, assim, eu vou dar um chute aqui, mas, cara, no Mass Effect 3... Se você tomar uma decisão errada, você vai explodir o planeta Terra, cara. É isso que eu acho, entendeu? Eu tô falando sério, cara. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas errada no ponto de vista de quem, né, cara? Você falou tanto de trilha sonora aí do Mass Effect. Pô, você tem que participar, então, de um BGM, cara, pra representar. Opa. Porra, estamos aí. Pra representar. O BGM é mais old school que tudo. Então, tem uns joguinhos novos aí. Eu até mas não consigo prestar atenção nessas coisas, não. Que passa batido. Nossa, mas, eu também era assim, cara. A sonora vai pro meu subconsciente, cara. Ah, eu também era assim, mas eu percebi que você perde muita coisa, cara. A trilha sonora, ela é um personagem do jogo, então ela faz muito parte da ambientação que o jogo quer passar. Mas é isso, galera. Dia 6 aí, tá nas prateleiras Mass Effect 3. A gente espera que esse cast aí sirva de guia pra vocês comprarem o jogo ou não, ou jogarem os antigos aí, que tá baratinho. Tá baratinho, vocês podem até pedir pra alguém aí. Eu ganhei o primeiro, né? O cientista me deu. E olha que tá baratinho, né? Tá baratinho, por isso que ele me deu, cara. Senão eu não teria me dado. Quem dá coisa cara, tem até na live, ou pelo menos um, acho que tem até na live brasileira, viu? É, baratinho, baratinho, baratinho. Mas é isso, a gente espera que vocês tenham curtido, que vocês curtam o game, que é um dos grandes lançamentos, acho que é o primeiro grande lançamento do ano. E esse foi o nosso cast de Mass Effect. Valeu por terem ouvido e até o próximo OrionCast.